These are other kids. This is just an accident. Just a couple of wild punks out raising hell. Busco chanchada. Fast and começando mais um Tosco Chanchada Fast and Funk, o podcast que traz pra você notícias, promoções, indicações e algumas cositas más. Aqui Anderson Meira, vulgo perna. Aqui quem vos fala, alemão. Aqui é o Hendrix. E aqui também, eu sou o Nunu. Voltou a fumar. Eu só fumo no cachimbo da mulher. Manda notícia aí, Sr. Hendrix. Fast and Funk. A notícia bizarra dessa semana é que o padre da igreja Saint-Jean, na pequena vila de Muret, no sul da França, chegou bêbado e atrasado num funeral. Como se não bastasse, ainda deu uma porrada num dos presentes no velório. Não foi no morto, não, né? O pároco, cuja embriaguez foi confirmada no exame, foi detido pela polícia e agora responderá na justiça pela agressão que cometeu, cara. Segundo informações, o padre, natural de Burkina Faso... jogava onde burca. Fica isso, cara? Eu jogava burca com ele. Fácil, né, senão não. Eu jogava Burkina. Ele tinha 46 anos, chegou atrasado e totalmente bêbado no pro enterro. Como que eu achei atrasado no funeral, mano? O defunto não vai sair mesmo, de lá, não, né? Não tem hora pra morrer, né, cara? Mas eu acho que esse porra aí, ele não deve ser francês, deve ser irlandês, cara. Ele já chegou no pé na porta e soco na cara. Aí, ó, segundo uma testemunha, o padre bebum cambaleava e mal conseguia falar. E insistiu em celebrar o velório, mas o pessoal resolveu não deixar. E como religioso, só pronunciava som sem sentido? O que seria som sem sentido? Ele tava falando esperanto. Latim antigo, né? Latim arcaico. Latim aramaico. Ali. Aí, como ele só falava som sem sentido, os funcionários... Tá meio endemoniado, cara. Pode ser também, né? Ou então, o morto encarnou nele, né, cara? Ou eles queriam beber o corpo do morto aí, ó. Caralho, viu? Aí, ó, os funcionários da funerária contratada interromperam o sermão do cara e pediram para o padre que se desculpasse com os familiares, cara, pelo vexame. Eu não vou mais uma porra nenhuma! Caralho! O padre se recusou, além de não atender o pedido, ainda deu um soco na cara do... Jogou a maldição. Deu um soco na cara do amigo do filho do cara que morreu aí. Do pouco morto? Depois, do morto. De pouco tempo depois, chegou a polícia, aí comprovou que o cara tinha bebido todas e levou o cara para o xadrez. Xirindró. Pro Chile. O cara foi pro Chile. Em nota, o arcebispado se disse consternado com o ocorrido, pediu perdão à família e à comunidade de Muret e garantiu que tomará as medidas necessárias para que o pároco consiga se livrar da sua dependência do álcool. Desse demônio. Eu acho que ele deveria participar do Tosco Chanchada, cara. Ele ia beber todas. Não é o padre, não, que participa aqui de vez em quando, será? O padre. Pode ser. Se falar pela bunda. Se reconhecer os outros pela bunda. I went down, down, down, and the flames went higher, and it burns, burns. Tá barato! E essa semana aqui no Tá Barato a gente tem algumas promoções bacanérrimas. Ui. Você tá gay hoje, hein? Delícia. Ah. Pra quem ainda não teve oportunidade de ver Matrix, só pode ter nascido ontem, né, cara? Ou morado no esgoto, né? Promoção aí do box Matrix, a trilogia, 5 DVDs, o segundo e o terceiro aí DVD duplo, por R$39,90, cara. Olha, aproveitem, cara. Eu, como fã do Matrix, nossa, é que eu já tenho, né? Mas tô querendo comprar de novo. Pra deixar no plastiquinho guardado, cara. Ah, beleza. Os meus filhos, netos, bisnetos. Tá entrando naquela de colecionismo, né? Aqueles, colecionismo. Aqueles viados lá. Né? Cara, tem também aí, pra quem não conheceu, né? Porque é uma série que nem todo mundo, assim, teve a oportunidade de assistir, mas que se tornou cult, que foi Arquivo X, né, cara? Totalmente. Então, o Arquivo X são 9 temporadas aí, recomendo. Também sou muito fã de ficção científica, Matrix e Arquivo X, indicadíssimos. Você viu todas, Hendrix? Eu só não vi as duas últimas completas, né? Porque o David Duchovny e a Gillian Anderson tinham saído já, né? David Duchovny mole, né? Tudo e marcou tanto tanto que o David Duchovny e a Gillian Anderson não conseguiram mais nenhum papel importante, assim, em filmes, em nada, cara. Tipo o Ralph Macchio, né? É, então... E o Karate Kid. Karate Kid. Não, mas o Ralph Macchio, ele tem o... Fez uma com o Steve Vai lá, né? É, o A Encruzilhada lá, que eu achei muito bom. O David... David o quê, o Hendrix? Duchovny. Ele não molha. Ele tem uma série... Ele tá numa nova série ele agora, tem uma né? série lá, o Californication, né? Isso, Californication. Só que os filmes que ele fez depois, cara, fracasso, cara. Nossa, ruim demais. Aquele Evolução, cara, que Deus filme ruim, livre, cara. Deus me livre, cara. Que mas filme ruim. No Arquivo X o cara comanda, o cara é bom. Mano. Pra você que não conhece aí, cara, hoje se você fosse comprar o box aí, que apesar de tudo aí, né, ele é muito bonito. Não, é verdade, cara. Tem os livretos, falando sobre cada capítulo, quando foi gravado, tudo detalhado. O box aí você ia pagar 900 conto, cara. Fácil. Mas promoção zona aí por R$349,90. Recomendo porque só a primeira temporada tava R$180. Só a primeira. Lembrando que você pode parcelar esse valor aí em até 12 vezes, cara. Então só não tem quem não quer. Ó, eu recomendo. E as duas últimas temporadas é aquele cara que fez o T-1000 do... Ah, eu sei, mas não sei. O John Duggett. O personagem John Duggett que vem substituir o agente Mulder, né? Tem também o box aí da série 4400, que eu achava que era Steven Spielberg que tinha mexido nessa bagaceira aí. Aí o padre bêbado lá deu um soco na cara do Perna, pela heresia. É dirigido pelo cara. Francis Ford Coppola, o grande mestre. Caralho. Grande mestre. Bom, são 15 DVDs pela bagatela aí de R$149,90. Cara, sai o quê? Menos de... Não, sai R$10 por DVD, cara. Então, baratíssimo, cara. Onde você vai encontrar isso aí? Então você acessa aí os links abaixo aí no post do Fast and Fuck e aproveite essas promoções aí, cambada. Isso é bom pra caralho. O que temos pra hoje, Sr. Hendrix? Olha, durante a semana aí, eu bati cabeça pra caramba. Mais uma indicação musical. É autista, né? eu ouvi uma banda nova, né? De 2008, o primeiro álbum. E os caras remetem a gente aos bons tempos do metal oitentista, do thrash. Chamado Toxic Holocaust, cara. Muito bom isso aí, cara. Cara, eu ouvi Toxic Holocaust há um tempo atrás. E eu sempre achei que era realmente uma banda anos 80. Antiga. Eu só fui sacar que era banda recente quando eu fui baixar os álbuns. Aliás, eu fui comprar os CDs, né? Uh-huh. Aí eu vi que tava lá 2008, 2009. Falei, cara, não pode ser. Aí no YouTube, os caras se vestem igual os thrashers dos anos 80, dos bons tempos, Destruction, Sodom, Exodus, Testament. Só ótimas referências, cara. Pra molecada aí que ouve essas bandas com afinações baixíssimas aí, tudo filhote do Pantera. Meu, joga tudo fora e ouve esse Toxic Holocaust, que é muito bom, cara. O seu Nono. Ah, não! Não! Alguém me mate! Não! Pergunte ao seu Nono. Chegou aqui uma pergunta do Leonardo Oschkert. Que nome, filho? Feio, cara. Ele pergunta, seu Nono, como tem que fazer... Cala a boca. Deixa o cara fazer a pergunta, seu Nono. Cala a boca também. Do Leonardo Oschkert. Como tenho que fazer para ter duas mulheres de uma só vez, sem pagar? Olha, que safadinho esse menino. Bom, Leonardo Oschkert. Se o senhor gostaria de ter duas garotas ao mesmo tempo, é muito simples. Eu imagino que o senhor não seja lá aquela coisa bonita, né? Porque com o nome desse veio do inferno, só pode ser o próprio demônio, né? Então, se você quer ter duas mulheres ao mesmo tempo, você pode muito bem ficar sentado de um lado da sua mãe e do outro a sua avó, por exemplo. Você vai ter duas mulheres. Como ele não diz o que quer fazer, né, Ângelo? É. Então, ele pode ficar lá com as duas mulheres. Agora, se ele for um tremendo pervertido, filha da puta, se ele quiser comer a mãe dele, por exemplo... O verdadeiro motherfucker. É. Ou querer comer a velha da avó dele também, foda-se. Grandma fucker. É. Grandma fucker. Então é isso, Leonardo Sphincter. Over 50s, né, cara? Leonardo Sphincter. É isso aí. Se você também quiser mandar o seu e-mail aqui pra... Bruno, você envia o e-mail aqui pra mim. É, manda aí, e-mail@toscochanchada.com no Pergunte ao Seu Nonô. É isso aí, Angelo e Hamilton. Promo Tosco. Já temos o resultado da Promo Tosco, rapaz. Quem foi o Felizardo que ganhou o Porks de presente? O Felizardo foi um cidadão, ou cidadã, não dá pra saber, né? Cidadoa. Pelo nome, né? Mas foi o comentário do Maite? Ou Maiti? Não sei. Sei lá. Maiti não foi o... que deu a... Terremoto. Terremoto, né? Lá. Verdade, cara. Mighty. Antes era Bonity, agora é Mighty. Então aí, pro Mighty, Mighty, whatever. Mighty. É, Mighty, né? Mighty. Entre em contato com a gente aí pelo e-mail, @toscochanchada.com, enviando seus dados, que a gente vai enviar pra você aí o filme Porks. E pra você que não acredita que a gente é idôneo, tá lá o vídeo do sorteio, onde mostra que Mighty, Mighty, Mighty ganhou. Lembrando que a numeração saiu aí via Twitter, então você pode dar uma olhada aí nas tweetadas do Tosco Chanchada, que foram lá divulgados os números, né, de cada um dos participantes da promoção. E fiquem ligadinhos aí que em breve outra promo Tosco... Sensacional! Vocês não perdem por esperar! Cala a boca, filha da puta! Eu dou um burro! Eu mato ele! Muito desgraçado! Começando mais uma tosca indicação aqui pelo Fast and Funk. Hoje nós estamos com o Big Boss do Diecast Connection, conhecido como Senhor Seu Panda. E aí, Marcelo, beleza? E aí, seu Nonô, como é que tá, velho safado? Não interessa. Na verdade, não interessa, né? Como é que é o nome dele? É Pampa? Pampa. Ô, Pampa. É aquele Pampa do vôlei? Nossa, essa se enterrou, hein? Eu achei que ele ia falar Pampa da caminhonetinha lá. Pampa, como é que foi em 93 ser medalha de ouro nas Olimpíadas? Filha da puta, esse bicho. Hein, Pampa? Pampa! Fala, seu safado. Foi com você, maldito. Tá, o seu Nonô tá puto porque eu zoei o alemão. O que aconteceu, alemão? O quê? Você tá bravo com o panda? Não, não tô bravo, é que ele... Eu vou matar ele, sabe? A gente vai lá em Curitiba e vai jogar bosta na casa dele. Vai tomar flame shit. É. E o pau vai dar o pau no seu pescoço também. Vai bater na sua garganta. Existe. Ô, Panda, diga, mas lá. Fala aí, cara. Explica pra galera aí do Tosco Chanchado o que é o Diecast Connection. Pois então, cara. O Diecast Connection, né? Pela minha pesquisa, é o primeiro podcast sobre colecionismo de miniaturas no Brasil. Ainda bem que corri na frente, que agora a moral é minha. E da equipe do blog. O podcast é relacionado a tudo que envolve colecionismo de miniaturas. Só que a minha intenção lá no blog, daqui a algum tempo, é tentar ver se eu agrego outro tipo de coleções, porque lá a gente fala muito sobre miniaturas em diecast, que é, no caso, aquelas miniaturas que tu vai na loja, aí você paga R$5 por ela, tipo Hot Wheels, Jada Toys, Green Light, entendeu? Aquelas miniaturas mais elaboradas. Action Figures entra nesse esquema aí também ou não? Também é colecionável e também vai entrar no blog. Tanto é que a gente já tá até mexendo os pauzinhos pra, pra arrastar um membro do Tosco Chanchada pra lá. Beleza, querendo furar o zóio nosso já. Ô, Panda. Dica do alemão. Vocês colecionam japonês também? A miniatura? Bolinha. Buzina do Chacrinha. Não, pô, lá é só miniatura, esse negócio de colecionar japonês é... E mania de japonês, do... É mania de mariliense, não. Ô, pô, Wanda, explica pros ouvintes aí, cara, o que que é o Diecast? Diecast é um nome, é o quê? Que coisa é essa aí, cara? Explica aí. Cara, Diecast é o... É como também é chamado o método de criação, né? Da miniatura, que chamam de Diecast. E Diecast também o pessoal associa ao Zamak, que é uma forma de... É um metal, uma mistura de... Parece que 8 tipos de metais diferentes que fazem a liga do que é feita o molde das miniaturas. Aí a gente utilizou isso aí pra poder associar mais, porque aí a gente também não vai só falar de um tipo de miniatura, né? A gente usou o Diecast porque o Diecast é utilizado em todas as miniaturas que você vê hoje. Menos na Maestro, que eles ainda utilizam molde de plástico, mas algumas peças deles é feita com Zamak já. E como tu entrou nesse mundo? Caminho sem volta. Não é o mundo da prostituição, que isso aí você não precisa nem falar, né? É, não, isso aí já... Cara, eu já colecionava miniaturas em Manaus, né? Lá no meio do mato, já colecionava miniaturas. Só que... De coco, né, cara? Miniatura de coco. Mini cocares, né? De índio. Colecionava curumim. Cara, eu já colecionava em Manaus, mas lá em Manaus eu já tinha um blog que era chamado Pneus em Chamas, que ainda até existe hoje. E quando eu vim embora pra morar em Curitiba, eu peguei, né? Tá, vocês sabem que eu já era do outro podcast, né? Aí eu cheguei, né? Fiquei um tempo parado, não tive mais acesso a computador, nem internet, nem nada, tava liso. E eu só tinha o meu notebook e por incrível que pareça, ele tinha uma conexão wireless, né? E o Diecast Connect... É diesel, né, no notebook. É. Pra funcionar. Aí o Diecast Connect, eu digo pro pessoal que é o primeiro blog de shopping do Brasil, porque eu blogava dos shops onde tinha acesso à internet, de graça. Aí eu paguei um domínio, né, ia blogando pra não perder o contato, porque tu sabe como é que é o ser humano, quando ele... Perde contato com alguma coisa, ele deixa pra lá e no final ele deixa de gostar do que ele fazia antes. Aí eu peguei, fiz o blog, continuei blogando, criei um domínio.com.br, que até foi a Aline que pagou. Aí no final das contas eu tava blogando de novo e eu falei, agora só falta eu arrumar alguém pra poder gravar o podcast. Aí eu conheci o Gustavo, comecei a conhecer os colecionadores daqui de Curitiba, montei uma equipe lá pro blog, que a gente tem... 4 colaboradores e um colaborador espião aqui dentro do Tosco. É, a gente vai dar um jeito nisso logo, logo. E depois disso, eu conheci o Gustavo e a gente trocou uma ideia, falou sobre podcast, ele falou que tinha experiência em rádio e tal, e eu chamei ele pra participar do podcast e tá aí, a gente tá aí. Agora com o segundo episódio que saiu ontem, e a tendência é continuar. É lógico, tentar trazer conteúdo, um conteúdo diferenciado, né, porque... O nosso conteúdo ele é focado no colecionismo. A gente pega um determinado assunto que envolve alguma coisa relacionada ao colecionismo, tanto por enquanto diecast, como eu tinha explicado antes. A gente pega filmes, abordar filmes, abordar manias, que todo colecionador tem manias. Aquela velha mania de dar o cu, né? Não, cara, eu já falei pra vocês que isso aí é coisa de Marília de Gaúcho. Vocês estão confundindo, eu sou amazonense, bloguei com um gaúcho, mas eu sou amazonense. Você é amazonense, então você dançou aquele bate forte. por isso que ele fugiu pra Curitiba. É. Qual que você era? Você era do caprichoso ou do garantido, cara? Cara, eu acho que ele era o duvidoso. Não, cara, isso aí... Ixi, eu vou te contar, esse negócio de boi lá em Manaus, na década de 90, era normal, acontecia só no mês de junho e tal, na época da festa junina, né? Só que chegou num tal ponto que os caras queriam ganhar dinheiro, que agora tem boi no Natal, boi na Semana da Pátria, boi não sei rolete. O quê. É, tudo isso aí também. Aí, hoje em dia, o boi já deixou de ser um lance cultural pra virar mesmo um lance, mano, pra ganhar dinheiro, entendeu? É, igual o carnaval, cara. É, mas o carnaval é uma vez no ano, o boi é o ano todinho. Igual colecionar coisa pequena, cara. Ô, Panda, já que a gente tá falando de grana, quanto que um colecionador aí de diecast aí, em média, gasta por mês, cara? Eu costumo gastar até no máximo R$100. R$100, R$150, estourando isso aí. Mas eu já ouvi de um parceiro meu que ele tá anunciando com a gente, que tem cliente dele que gasta entre 2.000 e R$5.000. Ah, em miniatura. Tá fácil, hein? Por mês? É, por mês, cara. Eu também fiquei pago com isso. Cara. Então eu já digo logo, clique aí no banner do Hobby Lobby aí no blog do Diecast Connection, que qualquer clique que vocês der, eu ganho 5% em cima da venda. E se melhorar, eu posso ganhar até 10%. Esse lance aí de colecionismo, o cara gastar 5 mil, cara, eu morava do lado do aeroporto e tinha o pessoal que colecionava aqueles aviões, né? Pequenininhos. Aham. Que voavam mesmo. Rebel, né? Caríssimo, cara. Só o motor ali é muito caro, cara. É o preço de um carro. É, no caso, isso aí já tá naquele nível de aeromodelismo, né? Mas isso, também... aeromodelismo. Uhum, mas aeromodelismo é pra quem tem bala na agulha. Exatamente, exatamente. Ali só pobrezinho. Você só via pobrezinho ali. Sim, sim. Não, imagina quando o cara tá aprendendo a pilotar esses aeromodelos aí, o cara pega e regaça uma parada dessa. Nossa. Dependendo da distância, ele perde o contato com o rádio, né? E sai voando, cara. Sai por aí até acabar a gasolina. Ô, tem uma história de um colega meu que comprou um desse daí, pagou um usado, pagou acho que R$2.000 o negócio. Aí ele tava aprendendo, né? E tinha uma construção perto, assim, ele falou, ah, vamos ali, os caras tão trabalhando tranquilo, né? Vamos ali brincar. Aí ele tava brincando com o aviãozinho caiu em cima de um monte de areia. Aí ele falou, ah, não é nada, não aconteceu nada, né? O aviãozinho, puf, embicou, assim. Aí o pedreiro saiu de trás do monte de areia e meteu a enxada, achando que era um bicho que chegou. Quebrou no meio, avião. Filha da puta! Pegou e meteu a enxada. Malditos alemães! Cara, já teve um amigo meu que colocou uma câmera num aviãozinho desse e botou o avião pra voar, cara. E colocou as imagens no YouTube aí. Uhum. Muito legal, cara. Ah, cara, já vi um lance desse aí que já fizeram. Que fizeram até em Manaus. Um amigo meu, ele não tem aqueles helicópteros de controle remoto. Ele botou uma câmera e filmou a vizinha tomando Espertão, banho. Espertão, né? Aí sim, né? É, lembrando ele que na cadeia ele vai ser bonitinho, né? Ô Panda, me fala aí, cara, você que é do mundo das coleções aí, qual o tipo de coleção mais bizarra que você já viu, cara? Coleção de crânio do seu Nonô. Idiota! Mas é um cadastro mesmo. Ele acha, ó, Ângelo. Sim. É Ângelo seu nome, né? É. Nós falamos no episódio que jogava futebol com crânio, idiota. Não que colecionava, filho de um burro. Cara, mas, falando sério agora, uma coleção bizarra, assim, no mundo colecionismo, bicho, eu já vi no Google, cara que colecionava cabelo. Ele colecionava tufo de cabelo das pessoas. Burro, ele é cabeleireiro, cara? Não, ele colecionava tufo, mesmo. Botava dentro do plastiquinho, dava um nó e pronto. Aí botava o nome da pessoa. Acho que ele fazia macumba, né, cara? Eu acho. Que bosta, né, cara? Dura da onde o cara pega os cabelos, né? É. Pois é, cabelo do... Só da cabeça, será? Ô, Panda, e quando você acha que o cara deixa de ser colecionador e passa a ser doente mental, assim, de guardar tudo que é coisa, tampa de garrafa e pelo do subaco, chinelo velho? Ah, cara, isso aí vai de cada um, né? O tal lance, o cara tem que saber controlar aquele tino de colecionador, porque todo mundo coleciona alguma coisa. Tipo, tem gente que costuma colecionar coisas palpáveis, tipo miniaturas, action figures, que nem o Hendrix, ou colecionar consoles, que nem que nem tu, alemão. Entendeu? Ah. ou pode colecionar foto digital, tipo, pegar foto de, sei lá, hentai, que tem doido que vai na internet procurar por foto de hentai e tem 3GB, 4GB de... Eu tinha uma coxa de hentai, rapaz. Minha avó fez. Ai, que saudade da minha avó, rapaz. Ô, Panda, mas você conhece relatos aí de pessoas assim que chegou a brigar feio com a família, assim, e tal, o cara ficar um revoltado aí por causa dessas coleções de carrinhos, cara? Do cara ser banido, assim, por exemplo, da casa. É, tipo... O cara deixar de pagar a conta de luz e de água pra comprar uma miniatura. É, o cara ser expulso, cara. O cara ser expulso, por exemplo, lá de Manaus, assim. Vai morar no sul, junto com os viados. Vai morar perto de Marília. Lembrando que quanto mais perto do sul, mais viado você é, né? Uhum. Cara, assim, relato. Olha, eu tenho um relato que é de um amigo meu no MSN, que a mulher deixou ele porque ele colecionava as miniaturas, mas ele não era aquele colecionador compulsivo que comprava toda hora. Ele comprava de vez em quando, mas a mulher deixou ele, porque não aguentava mais ele ver ele colecionando miniatura, porque achava que aquilo era coisa de menino. Mas pra te ter uma ideia, aqui no Brasil, cara, tem colecionador de barba branca aqui no Brasil. Estados Unidos, o colecionismo é levado muito a sério. E é tido como um negócio até rentável, porque o pessoal pessoal costuma comprar miniatura, comprar duas das miniaturas, uma pra ele e uma ele guarda. Pra que que eles fazem? Eles fazem isso pra guardar. Eles guardam a miniatura pra ficar, sei lá, 5, 6 anos. Quando eles vão botar de novo no mercado, a miniatura já tá valendo o triplo do que ela valia antes. Tipo, se eu pegar uma miniatura hoje que ela vale 5 reais e eu guardar, se eu souber escolher a miniatura daqui 5 anos, quando eu for vender, eu posso vender a 15, 20 reais ela. O que leva um cara a colecionar miniaturas, por exemplo, na sua opinião? Cara, o que leva a colecionar miniaturas, às vezes assim, putz, ó, gostei dessa aqui, putz, agora vou pegar mais uma. Quando você vê, você já tá com um monte, você já tá doente pela... Tem que dormir lá fora, né? Porque no quarto tá forrado. É, já tá forrado. O cara começa a ser colecionador assim, como o Gustavo falou, que a gente ouviu de um conhecido nosso, que o cara começa a ser colecionador quando ele já tem três itens. Tipo assim, eu pego três miniaturas, já posso ser considerado colecionador. Mas o que leva uma pessoa a ser colecionador, às vezes é o apoio da família, entendeu? Tem alguém da família que já coleciona, porque você vê que aquela pessoa coleciona, e quando você vê, você já tá colecionando, e você aí você vai perceber, pô, eu tô colecionando, e é às vezes você usa até isso como desculpa, né? Porque, tipo assim, eu comecei a colecionar, mas porque eu pegava uma miniatura aqui no mês, outra ali, aí depois quando eu fui ver no mês, já tava começando a pegar três miniaturas, quatro, aí a coisa foi piorando, e hoje em dia eu já pego, o quê? 10 miniaturas por mês. Às vezes eu gasto R$50 em Hot Wheels, mas eu sempre fico olhando as outras marcas, que tem pneu de borracha, que são mais bem detalhados, entendeu? Mais valorizados no mercado. Mas você não tá pegando as miniaturas não pra treinar pra pegar o grandão, será? Também tem. Tem gente que fala que o pessoal coleciona miniatura porque não tem dinheiro pra comprar a miniatura grandona. É um por um, escala um por um. Tem gente que fala também que os adultos que colecionam brinquedos, miniaturas, uhum, tal, que não teve infância também, né? Que não teve... É também o panda, coitado, brincava lá no, com formiga. Hoje, brincava com formiga lá. Ele criava uma formiga. Casca de coco. Brincava de fazer sainha de raspa de bambu, assim, né? Ô, Panda, dá pra viver de colecionismo no Brasil, cara? Cara, olha, viver de colecionismo, você sendo colecionador, não. Mas se você pensar em montar um negócio em cima disso e vendendo pelo preço justo, você consegue sobreviver, sim. O problema todo é que no colecionismo tem muita gente que pega uma miniatura... o que acontece muito, o pessoal vai comprar no eBay. Quando compra no eBay, compra 30 itens diferentes do mesmo vendedor, que sai, sei lá, por $200. Sai R$400. O cara, com uma miniatura, ele já quer tirar logo R$50. Aí quer dizer, o cara pega pra tentar vender e às vezes ele encalha. Eu acho que o que tá faltando aqui é um pouco de organização, um pouco de bom senso, porque você pagar R$400 e já ter, sei lá, você paga R$400 em 10 miniaturas e uma miniatura você querer R$50 já pra pagar pelo menos um quarto do valor do que foi gasto, acho errado. Eu acho que ele deveria pegar, tentar, sei lá, vender por um valor justo. Botar o valor mesmo, real, na ponta do lápis e tentar tirar os gastos daí, entendeu? Que com certeza ele vai vender. Qual que é o item mais valioso da sua coleção? Cara, o item mais valioso da minha coleção são os meus Bone Shaker, que é um carrinho que tem uma caveira na frente, sabe? É o carrinho mais metal que tem na coleção da Hot Wheels. Mas o que vale muito mesmo na coleção da Hot Wheels são as Daily Delivery, que são os carrinhos de entrega que foi feito, acho que pelo Phil Hewneman, que é a miniatura que é onde você vê congresso nos Estados Unidos e aqui no Brasil, eles pegam essa miniatura e customizam ela. E às vezes o valor dela, que pode ser R$5 na coleção da Hot Wheels, os caras pegam, fazem uma edição limitada de 50 miniaturas dessa e vende até a R$100. E tem cara que compra. Tanto é que hoje nos Estados Unidos já tem um movimento lá que antigamente não tinha, que era o que? Era vender apenas uma miniatura do mesmo tipo nos eventos. Antigamente não, eles deixavam a roda. O cara que quisesse comprar pra revender depois extorquir os colecionadores sérios, ele comprava 20. E dessas 20 ele botava, dessas 20 eu vou vender $200 cada uma. Hoje em dia não, hoje em dia os customizadores só estão vendendo uma de cada, por causa desse problema. Qual que é o seu objeto de desejo, cara? Objeto de desejo. Ele não pode falar porque a mulher dele tá perto. Qual é aquele um, assim, que você venderia a alma pra ter, cara? A alma do Panda, um de cincão da Americanas, tá valendo. Não, cara, tipo assim, olha, eu tenho uma miniatura que eu quero muito ter na minha coleção, que é um Sledster, que é um carro de transporte, que é reduzido, só que o problema todo é que eles são muito caros. Tem um que é do Diecast Space, que ele tá custando $150. Mas, tipo assim, se eu comprar ele e deixar ele na cartela, na embalagem, que que hoje em dia também acontece isso. Antigamente não tinha tanto. Hoje em dia as embalagens, elas já são um tipo de mostruário. Como acontece com o pessoal da Jada, eles fazem uma miniatura ultra detalhada, pintura feita à mão, número de série, e ele vem dentro de um case de acrílico que é justamente para fazer a apresentação dele em eventos. Sabe, você montar sua mesa, mostrar sua coleção, que é o que acontece muito aqui no Brasil e nos Estados Unidos. Você bota sua coleção e você bota as suas miniaturas que você mais gosta, os seus sets de miniatura. Agora, o que eu mais quero mesmo são os Convoy Custom, que é aquele caminhãozão, tipo o Optimus Prime. Então, pra quem quiser saber mais de colecionismo aí, quiser se informar melhor, o que ela tem que fazer? Tem que ficar ligadinho. Não. Pra saber mais um pouco sobre colecionismo, né? Você pode visitar www.diecastconnection.com.br. Ali nós temos todas as notícias que saem no mundo do colecionismo. E um diferencial do nosso blog, Perna, é que a gente não se foca apenas em Hot Wheels, como os outros blogs no Brasil. A gente foca em todas as marcas que tem no mercado mundial. E na maioria das vezes a gente tem notícia, a gente tem às vezes duas, três notícias diárias para te ver como esse universo de colecionismo é levado a sério lá fora. As empresas, elas já têm blogs e sites especializados que já intermediam a notícia pra te poder postar aqui no Brasil. Aí a gente consegue postar isso tudo aí. Toda sexta-feira a gente tem uma sessão que é o Snake Peek, que é a uma olhadela nas miniaturas que vão estar chegando no próximo mês nos Estados Unidos e três meses depois no Brasil. E aí eu acho que eu vou extinguir também essa sessão, porque eu chego lá e mostro as miniaturas que vão sair, e aí os mercenários, que é como a gente chama o pessoal que faz esse método de extorsão de valores dos colecionadores, eles ficam sabendo disso aí. Depois eles usam essa informação contra a gente. E fora isso aí, a gente tem também o nosso podcast, que já está na segunda edição, que saiu ontem, que também aborda todos os assuntos relacionados ao colecionismo, desde tipos, marcas. A gente vai começar a abordar também assuntos mais abrangentes, tipo filmes, seriados de TV, sabe? Revistas em quadrinhos que tiveram carros importantes para os colecionadores. E entre tudo que for relacionado ao colecionismo. Este foi o senhor Seu Panda, lá do Diecast Connection, lá o Big Boss de toda aquela bagaceira lá. Fernandinho Beiramar. Mais conhecido como, né? É. Com o seu plano. O Fast Info que chega ao fim, semana que vem tem Tosco Chanchada Podcast. Daqui 15 dias a gente volta com muito mais pra vocês, beleza? É isso aí. Valeu. Tchau, Pato. É isso aí, valeu. Tchau, Pato. Tchau, Pato. Tchau, Pato. Tchau, Pato. Valeu, Pando. Falou, cara.